8868, desça para 3.000 pés com 1.020. Para 3.000 pés, 1.868. 6600, desça para 4.000 pés, 1.020. 4.000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0. 4107, desça ao 0.50, 1.020. 4.0, 1.020, azul, 4.107. Bom, 868, reduz para 2209. 8868. Diga. Confirme a posição do tráfego na nossa frente, está posicionado. O número 2 está seguindo o ATR da Passaredo, 10 milhas à frente, sua posição é 2-0. Ok, positivo. Controle Salvador, gol 0098. 098, identifique, chegada Mari, desça ao 060. 72060, gol 098. localizado, passarinho 2224, controle. Passarinho 2224, prossiga agora com a Torre Salvador em 11895, boa noite. Boa, ó, bom trabalho. Voo no 868, desça para 2000, livre LF, X-Ray. Sangue 10868. Segura para o de Duna e desça para 3.000 pés com 1.020. Duna, 3.000 pés, 1.020. Na 3.000. Para descer, do Chanel 6224. O Chanel 6224, desça 1.050. 1.050. Torre Salvador, muito boa noite, passando 2224, uma milha positiva e a trem embaixo. Passarinho 2224, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 10, 2224. 69, 868. Salvador, boa noite, passando 6212, informação brava. 6212, boa noite, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Mário 050, 6202. 1019, ajude com 1134. Boa noite. Azul 2774, Salvador. Tá na escuta, Azul 2774. Está coral, serviço está encerrado, chame Ilhéus 201. Ilhéus 201, azul 274, prazo. 024 está passando o Conde, serviço está encerrado, chame Aracaju 203. Positivo, 203, boa noite. Reduza para 2209, desça para 4.000 pés. Reduza para 2209, desça para 4.000 pés, azul 4107. Estabilizado, visual com a pista, no 868. Afirmativo, visual estabilizado. Torre 1 no 1895. 95. 00, desça para 2000, livre LS X-Ray, farm estabilizado. 2000, autorizado LS X-Ray, tente na 3600. O 1098, vem na proa de ITAP, desça para o 050. Proa de ITAP, desça para 050. 6212, desça na Projetap até o 060. Projetap até o 060, 6212. Saída 2224, no solo ao 59, direita 121 no 9 solo. E vai próximo, direito 21, 1219, chama solo, passarela. Rodou, passarinho do 2224, pousou e livrou. Passarinho 2224, táxi Alfa Juliette, remota 1-2, pode principal. Alfa Juliette, remota 1-2, principal passarinho. Foi, Gol 1-1-3-4. Siga, Gol 1-1-3-4. Por que mais quantas aeronaves mais para pouso? Zero chame torre em Salvador em 1-1-8-9-5. 1895, 3600. 4107, chame. Coleção chame não. Desça para 2000, está livre LS X-Ray. Sendo para 2000 pés, autorizado LS X-Ray. Azul 4107. 1098, desça para 3000 pés com 1020. 3000 com 1020. Dado. Demantil. Uma aeronave na curta, autorizada ali, manter-se preparando, Gol 1-1-3-4. Aeronave que pousa, a gente avalia manter a 1-0, fazendo para decolagem. Número 868 no Solas 01, libere próximo à direita, 1219, Solas dizando. CS-219, 88. O 1-1-3-4, autorizado decolagem no 0, vento no 70 graus, 8 nós. Está no 0, bom, 1-1-3-4. Autorizado pouso pistão no 0, vento 1-70 graus, 08 nós. Autorizado pouso no 1-0, sexta 3600. O 1-1-3-4 decolou a 03, 1-2-0-8 controle, bom voo. 3-0-8, boa noite, Gol 1-3-4, obrigado. Controle, Salvador, boa noite, Gol 1-1-3-4. 1-3-4, boa noite, sube, mantenha 350 na FUCA. 350 na FUCA, Gol 1-1-3-4. Controle Salvador Azul 4107, estabilizado no LS, é pra saber. Azul 4107, chame torre 1-1-8-9-5. Torre 1895 Azul 4107. 1098, 2000, livre LS, informe que está brisando. 2000, LS mais estabilizado. O 4107 está brisado no LS, ele é baixo para baixo. Teste, aguarde pista livre, Azul 4107. 4107. Então 3600 no solo ao 04, direita 1219 solo. Direita, 219, 3600, parabéns pela separação, interfeito. Obrigado. Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, está 3600. Teve pouso, pista 10 azul, 4107. Confirmando, estou autorizado direto para 3000 para o Xanemias 212, livre da restrição. Certo, 3000, livre da restrição. Melhor, desce direto para 2000 na Proeduna, está livre LS. 2000 agora na Proeduna, livre LS, obrigado. Azul 4107 no solo 06, direita 1219 solo. Direita 1219, solo azul 4107. Solo só confirmando 3600, a posição é 62, né? Afirmo, mesmo. Ok, obrigado. Prisão 81098. No localizador, agora 0098. Corre no 9895. 3295. Autorizado pouso pistão no 0, vento no 70 graus, 069. Torre Gol 0098, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 069. Torre Gol 0098. Salvador, boa noite. Chuta 3, chuta 152. Cruza 185. 3152, identifique, chegada Mari. Esse é o 050. 050 Mari. É, pode Vaduna, senhor? Negativo. Confirma? Negativo. Vai na prova de Mari para interceptar a chegada Mari. Mari, 3152. No 34, chame centro Recife, 2685, boa noite. 2685, boa noite, 1934. 1098 no solo, azul 0, direita 121, decimal 9, solo. 219, aplausos. Boa noite, é o 9098, Ramon. Fono 0098, boa noite, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, é o 03, estou no 09. Fono 0098, Alfa Juliette, é o 03, estou no 09. Xané 6212, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 05 longe. Livre pouso, 6212. No 2 no solo, 1 no 3, direita 1 no 2, 1 no 9. Direita 2 no 9. Fala, boa noite, Oxané. É 2, 1 no 2, livrando na sua escuta. Janel 6212, boa noite, Alfa Juliette, ponto 05. Alfa controle, o senhor. Atingiu 050, 3 minutos, Completa via chegada Mari para 2000 pés, ajuste do 019 e 19, autorizado ali. Via 2000, 019, 3152. Tem referência, senhor, pode voar Dunas e descer para 2000? 2000, via chegada 317, 352. Via 312. Salvador, boa noite, passageiro 2228 com a informação Charlie, autorização Vitória da Conquista. 2228, informação Charlie, confere, Vitória da Conquista autorizada, nível 180, decola da pista no zero, com curva à direita, subida árvore, após voa, eleva, direto ao pilar e segue Vitória da Conquista. Aciona 5423, controle 120, decimal 8. 0 autorizado, Vitória da Conquista, decola do 90, direita, árvore, elefa, o flor, após conquista. 5423 o transporte e 208 controle. Correto, chama pronto, puxa back essa passaria 2228. Vai chamar. Completa final, chama a torre agora, 118-95-3152. 118-95-152. Na minha 258, consiga? Fecha até o 050, vou em TAP 625. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 5 nós. Livre pouso, pistão no zero, TAM 3152. 5-2 no solo, as 2-6, direita, 1-2-1 no 9 solo. Direita, 1-2-1-9, 3-1-5-2. Salvador, o TAN 3152, livrando a Fox. TAN 3152, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 3152. Passarelo 2228, pushback e acionamento. Passarelo 2228, livre push, chama táxi. Vai chamar táxi, 2228. Salvador, boa noite, ou 1868? Ou 1868, boa noite, prossiga. São Aracaju, nível 230. 1868, Aracaju autorizado, nível de voo 230. Decola da pista no zero, com primeira curva esquerda, na subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5424, controle 1-2-0-19-8. Pesado 230, Aracaju. Puca, Jamo, após direto Aracaju, 5424-208, 1868. Correto, 1868, chama pronto para o estacionamento. Chama ali, pronto. Salve Salvador, muito boa noite. Azul 4221 para Confins, do nível ao 360. Azul 4221, autorizado Confins, nível de voo 360, decola da pista no zero com a primeira curva à direita, na subida Arvo, após voo posição Elefa, onde intercepta Pesulo 21. Aciona 5425, controle 120-8. Azul 4221 está autorizado para Confins, o nível 360, decola da pista no zero com curva direita na saída Árvore, transição Elefa, Zulu 21, 542 transponder, 120 decimal 8, controle 4221. Correto, chama pronto, puxa estacionamento 4221. Câmara. Solo Salvador. Boa noite, o gol 1170, ciente da Charlie para a cópia Campina Grande. 1170, formação Charlie confere, Campina Grande autorizado, nível de voo 390, decola da pista no zero, com primeira curva esquerda, na subida Puca, transição Zipar, intercepta Pesulo 1-0 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5430, controle 120, decimal 8. Ciente autorizado 390 para Campina Grande, decola da 1-0 com curva esquerda, na Puca Zipar, na Pesulo 1-0 Aerovia, 5430 transponder, 1208 controle, voo 1170. Correto, 1170, correto, o 170, chama pronto, puxa estacionamento. Dedo 2228, 57 PLB, 5 horas de autonomia, Fernando Salvador, para o táxi. Passarela 2228, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera. Ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste 1 no 0 no 9. Faixa principal Índia, ponto de espera 295-1019, passaria do 2228. Salvador, boa noite, Azul 6908. Boa noite, Azul 6908, via chegada Mari, desce até o 050. 050, via Salvador, passaria do 2228, próximo ponto de espera. Autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 5 nós. A linha decola no 90, 2228. Para puxa acionamento azul 4221, está no 98. 4221-08, livre puxa uma táxi. Livre chama táxi, 421-4221. 2228, decolagem 36, 1208, controle, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, passarelo 2228. Boa noite, 28. E a saída Arbor Vigilância. Arbor Vigilância, 2228. Salvador, boa noite, azul 4062, tempo da chave. 4062, via chegada Mari, desce até o 050. Via 050, azul 062. Também 6258, chama a torre 11895. Torre 1895, poxa, né, 6258. Contacta azul 4221, tá com 53 a bordo, tem 3 horas de autonomia, está na Berlândia. Quatro, dois, dois, um, Livitas, parte principal Índia, ponto de espera do ano 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 019. 019, ajuste de Livitas, chamador 18, 94, pistão no 0. Vento 1, 70 graus, 5 nós. Qual o motor de hora, Xané, 6250? Gol 1170, só confirma qual portão se encontra? Tá no 10. Gente, livre puxo no 10, chama táxi. Chamará para o táxi, o 1170. Salvador, gol 1868, no 01, pushback, acionamento. 1868, livre puxo, chama táxi. Tratado posicional no 800. Leste inicialmente 2228, cuidado. Pode prosseguir na descida, o 6908 azul. Afirmativo, desce para 2000 pés, ajustando 019 e autorizado ele. 2019, autorizado ILS, surrei, informará estabilizado, 6908 azul. Da pista no Zé com primeira curva à esquerda, subida Cuca, transição de par. Intercepta pêndulo 1-0 até Natal. Aciona 5-4-2-7, controle 1-2-0, decimal 8. Sente autorizado Serra Brava, Serra Golf. No 370, separa 10 com primeira curva à esquerda, Cuca, transição de par. Para interceptar aerovia, só pêndulo 1-0 até Natal. O controle 120-8, só confirmando o transporte 5417. 5427. 5427, chegou 2091-098. Correto, no 098, chama pronto, puxa acionamento. 7, é pra trás. Alfa e Kilo, para o pátio 3, pátio de casa, posição 4 Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, 4 Romeu. Azul 4221 decolou AS 44, 1208, controle bom voo. 208, boa noite. Que é isso? Salvador, muito boa noite, é o Azul 4221. Boa noite, Azul 4221, sobe 360 via saída árvore. 360 via saída árvore, voo 4221. Chegou no 868, 176 bordo, 2 horas e 10, Salvador. Chegou no 868, Livre Taxi, via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Índia, tá ponto de espera, torre 1895, no 019, ajuste, gol no 868, boa noite. Para o táxi, o gol 1170, tá com 123 a bordo. 4 horas e 22, alterna Maceió. 170, Livre Táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Gente, parte principal Índia, ponto de espera, 895 e 19, o 970. Localizado o 6908 azul. 908, chama a coisa agora, 18895. 18895, 6908 azul. 4062, desce para 2000 pés, 2019, autorizado ele. 2.000, 1809, autorizado LA 5062. 1809, grau 59, 1808. Ainda cola 1-0, gol 1-8-8. Boa, meu querido. E bom voo. Torre Salvador, boa noite. No 6908-97. Azul 1908, continua a aproximação, aguarde pista livre. Canal 08, autorizado pouso no 0, vento 190 graus, 49. Livre pouso, 6908, Zó. 1868, decolou aos 48, 1208, controle, bom voo. 208, 1868, obrigado, boa noite. Oi, boa noite, voo 1170, ponto de espera, pronto. Visual, cara, na final. Deixa eu manter o ponto de espera. Mantendo. Doutor, boa noite, gol 1868. Controle Salvador, boa noite, gol 1868. 868, uma boa, sobe 230 via saída PUCA. 230 via PUCA, 1868.